Teme, teme, teme, teme, vai no zigue-zague. Teme, teme, teme, teme, faz o zigue-zague. Teme, teme, teme, teme, faz o zigue-zague. Mexe o quadril, coloca a reta, super vital.